fim de ir apresentar cumprimentos, função esta que ele fez a dobrar, pois eram dois os sobrinhos de Lady Catherine. O Sr. Darcy tinha trazido consigo o Coronel Fitzwilliam, o filho mais novo de seu tio, o Lorde, e, para a grande surpresa de todos, quando o Sr. Collins voltou a casa tinha acompanhá-los dois cavalheiros. Charlotte, que os avistara da janela do quarto do Sr. Collins, correu para o pé das outras e avisou-as da honra que as esperava, acrescentando, e a ti se deve, Eliza, este gesto de amabilidade. O Sr. Darcy não viria aqui tão cedo por minha causa. Elizabeth ainda não tivera tempo para protestar contra tal homenagem, quando a chegada dos cavalheiros foi anunciada pela campainha da porta, que pouco depois fizeram a sua aparição na sala. O Coronel Fitzwilliam, que entrou primeiro, aparentava ter aproximadamente 30 anos de idade, não era belo, mas nas atitudes e nos modos mostrava-se um verdadeiro senhor. O Sr. Darcy não mudara. Apresentou os seus cumprimentos a Sr. A. Collins, com a reserva habitual, e, quaisquer que fossem os seus sentimentos para com a amiga da dona da casa, ele cumprimentou-a discretamente. Elizabeth respondeu-lhe com uma ligeira vênia, sem pronunciar uma só palavra. O Coronel Fitzwilliam encetou imediatamente conversa, com a simplicidade de um homem bem educado. A sua conversa era muito agradável, mas seu primo, após ter dirigido uma ligeira observação sobre a casa e o jardim, guardou silêncio durante algum tempo. Por fim, achou-se na obrigação de perguntar pela família de Elizabeth. Esta respondeu-lhe com a acostumada simplicidade, após uma curta pausa, acrescentou, minha irmã mais velha esteve em Londres estes últimos 3 meses. Acaso não a encontrou? Ela sabia perfeitamente que ele nunca a poderia ter encontrado, mas pretendia ver se ele traria alguma consciência do que se passara entre os Bingleys e Jane. Pareceu-lhe, de facto, discernir uma certa perturbação no Sr. Darcy, quando ele lhe respondeu não ter tido a felicidade de encontrar a menina Bennet. O assunto não tornou a ser mencionado e pouco depois os dois cavalheiros partiram. Capítulo 31. Os modos do Coronel Fitzwilliam foram muito apreciados no presbitério e todas as senhoras foram unânimes em como ele contribuiria consideravelmente para alegrar os jantares em Rosings. No entanto, alguns dias passaram antes que recebessem novo convite pois, havendo visitas em casa, eles não eram tão necessários, e só no domingo de Páscoa, quase uma semana depois da chegada dos cavalheiros, foram honrados com tal prova de tensão, que lhes foi dirigida a saída da igreja e os convocava a passar apenas a tarde com a família. Durante essa semana raramente tiveram a ocasião de ver Lady Catherine ou sua filha. O Coronel Fitzwilliam visitou várias vezes o presbitério, mas o Sr. Darcy apenas foi avistado na igreja. O convite foi, naturalmente, aceite, e, a uma hora apropriada, eles reuniram-se ao grupo que já se encontrava no salão de Lady Catherine. Esta recebeu-os amavelmente, mas era evidente que a companhia deles não lhe agradava tanto como nos dias em que não tinha mais ninguém. Lady Catherine deixava-se, com efeito, absorver pelos seus sobrinhos, e com eles falava, sobretudo com Darcy, mais do que com qualquer outra pessoa na sala. O Coronel Fitzwilliam parecia realmente encantado por os ver. Em Rosings, tudo o que apresentasse novidade era bem-vindo para ele e atraente amiga da Sra. Collins não deixara de o impressionar. Ele procurou um lugar junto dela e falou-lhe tão agradavelmente sobre Kent, Hertford City, viagens, livros e música que Elizabeth sentiu nunca se ter divertido tanto naquele salão, e a conversa de ambos decorria tão animada e distraída de tudo o resto que em breve atraiu a atenção de Lady Catherine, bem como a do Sr. Darcy. Os olhos deste volveram repetidas vezes naquela direção, com uma expressão de curiosidade, e dentro em pouco se tornou evidente que Lady Catherine partilhava dos sentimentos do sobrinho, pois, sem reservas, ela exclamou, que diz, Fitzwilliam. De que estão vocês a conversar? O que conta a menina Bennet? Quero saber o que é. Estamos a falar de música, minha senhora, disse ele, quando não pôde mais evitar uma resposta, de música. Então fale em voz alta. É, de todos os assuntos, o meu preferido. Se estão realmente a falar de música, quero tomar parte na conversa. Creio que existem poucas pessoas em Inglaterra que apreciem música tanto como eu, ou que tenham um gosto para ela mais natural do que o meu. Se acaso a tivesse aprendido convenientemente, seria uma grande intérprete. E Anne igualmente, se a sua saúde o tivesse permitido. Estou certa de que ela tocaria divinalmente. Georgiana tem feito muitos progressos, Darcy. O Sr. Darcy louvou afetuosamente o talento de sua irmã. Fico muito satisfeita com o que me conta, disse Lady Catherine, e diga-lhe, da minha parte, que ela só poderá brilhar se estudar com afinco. Pode estar certa, minha senhora, replicou ele, de que ela não precisará de tal conselho. Ela estuda e pratica com muita regularidade, tanto melhor. Nunca será demais, e, quando lhe tornar a escrever, recomendar-lhe-ei para que não descuide a prática do piano. É constantemente que repito às jovens que nenhuma distinção poderá ser alcançada na música sem uma prática constante. Por várias vezes disse a menina Bennet que ela nunca chegará a tocar realmente bem se não se dedicar mais ao instrumento, e, uma vez que o Sr. Collins não possui piano em casa, torno a renovar o meu convite para diariamente vir a Rosings exercitar-se no piano, no quarto da Sr. Jenkinson. Naquela parte da casa, ela não correrá o risco de incomodar alguém. O Sr. Darcy pareceu um pouco envergonhado com a grossaria de sua tia e nada respondeu. Depois do café, o coronel Fitzwilliam lembrou a Elizabeth a promessa que ela lhe fizera em tocar para ele, e ela imediatamente se dirigiu para o piano. Ele aproximou a sua cadeira. Lady Catherine ouviu metade de uma canção e de novo reatou a conversa com o seu outro sobrinho, mas este em breve se afastou dela e, resolutamente, dirigiu-se para o piano, colocando-se de maneira a obter uma visão perfeita do rosto da bela executante. Elizabeth teve consciência da sua presença e, na primeira pausa, voltou-se para ele e disse-lhe, com um sorriso malicioso, é para me assustar, Sr. Darcy, que se aproximou com toda essa imponência. Mas eu não ficarei alarmada, embora sua irmã toque tão bem. Existe em mim uma ousadia que a vontade dos outros é incapaz de intimidar. Nesses momentos a minha coragem não se faz ignorada. Não lhe direi que está enganada, replicou ele, pois nunca a menina poderia realmente acreditar que eu tivesse a intenção de alarmar. Tenho prazer de a conhecer já há bastante tempo para saber que gosta ocasionalmente de exprimir opiniões que de facto não são as suas. Elizabeth riu com gosto da imagem que ele dela oferecia e disse para o coronel Fitzwilliam, o seu primo dar-lhe-á uma bela ideia a meu respeito e ensiná-lo a não acreditar numa palavra do que eu digo. É infortúnio meu encontrar a pessoa capaz de expor aos outros o meu verdadeiro caráter num lugar onde eu acalentar a esperança de deixar uma boa impressão. Realmente, senhor. Darcy, é uma falta de generosidade da sua parte mencionar aqui tudo o que sobre as minhas fraquezas descobriu no Hertford City. Considero, além disso, a sua atitude muito pouco delicada, pois me incita a represálias. Receio dizer coisas que escandalizem os seus parentes, não tenho medo de se disse ele, sorrindo. Oh, deixe que eu ouça as acusações que tem para lhe fazer, exclamou o coronel Fitzwilliam. Gostaria de saber como ele se comporta entre estranhos. Eu lhe direi, mas prepare-se para ouvir coisas horríveis. A primeira vez que o vi em Hertford City, foi num baile. E, nesse baile, que pensa o senhor que ele fez? Dançou apenas 4 danças. Sinto muito ter de magoá-lo, mas é verdade. Ele dançou apenas 4 danças, embora os cavalheiros fossem escassos, e, de meu conhecimento, mais de uma rapariga ficou sentada por falta de par. Senhor Darcy, o senhor não pode negar tal facto. Na altura não tinha honra de conhecer outras raparigas presentes no salão, para além das do meu próprio grupo. É verdade, e ninguém pode ser apresentado a outro num salão de baile. Bem, coronel Fitzwilliam, que devo eu tocar em seguida? Os meus dedos esperam ordens suas. Talvez disse Darcy, eu devesse ter solicitado uma apresentação, mas considero-me mal qualificado para me recomendar pessoalmente a pessoas estranhas. Deveremos nós perguntar a seu primo qual a explicação para tal atitude, disse Elizabeth, dirigindo-se sempre ao coronel Fitzwilliam. Deveremos nós perguntar-lhe por que razão um homem bem educado e sensato e que tem a experiência do mundo se considera mal qualificado para se recomendar a pessoas estranhas. Posso responder a sua pergunta, disse Fitzwilliam, sem ter de o consultar. É porque ele não está para se dar a esse trabalho. O que é certo é que não tem o talento que muita gente possui de se dar se de dirigir facilmente a palavra a pessoas que nunca vi anteriormente. Não sou capaz de entrar no estilo de conversa, ou fingir-me interessado nos problemas dos outros, como frequentemente vejo acontecer. Os meus dedos, disse Elizabeth, não se movem sobre este instrumento de modo tão magistral como os de muitas mulheres. Eles não têm a mesma força e a mesma rapidez, nem possuem a mesma força de expressão, mas disso eu me culpo só a mim, pois nunca me dei ao trabalho de praticar. Não é que acredite que os meus dedos sejam inferiores aos de qualquer outra mulher. Darcy sorriu e disse, tem toda a razão. Empregou o seu tempo muito melhor. Nenhum dos que terão tido o privilégio de a ouvir poderão apontar qualquer erro. Nenhum de nós executa para estranhos. A que foram interrompidos por Lady Catherine, que quis saber sobre o que conversavam. Elizabeth imediatamente recomeçou a tocar. Lady Catherine aproximou-se, após ouvir durante alguns momentos, disse para Darcy, a menina Bennet não tocaria nada mal se praticasse mais e pudesse gozar as lições de um mestre londrino. Ela articula bem, mas não com tanta expressão como Anne. Anne seria uma pianista notável, se a sua saúde o permitisse. Elizabeth olhou para Darcy, para ver como ele acolhia aquele elogio à sua prima, mas nem naquele momento nem em qualquer outra altura ela discerniu o mais leve sintoma de amor, e, pela atitude geral do senhor Darcy, Elizabeth chegou à conclusão, de certo modo consoladora para a menina Bingley, de que, fosse ela também sua prima, e as probabilidades de casar com ele seriam as mesmas. Lady Catherine continuou com as suas observações sobre a execução de Elizabeth, alternando-as com conselhos sobre a técnica e a expressão. Elizabeth acatou os pacientes amavelmente, e, a pedido dos cavalheiros, permaneceu ao piano até a carruagem de Lady Catherine ser chamada, para os conduzir à casa. Capítulo 32. Na manhã seguinte, encontrava-se Elizabeth, na ausência da Sra. Collins e de Maria, que tinham ido fazer compras à aldeia, sozinha em casa e escrevendo a Jane, quando a campainha da porta a fez sobressaltar. Como não ouvira ruído de qualquer carruagem, calculou que se tratasse de Lady Catherine, apreensiva, tratou de esconder a carta que escrevia, a fim de evitar perguntas indiscretas, quando a porta se abriu e, para sua grande surpresa, o Sr. Darcy, e o Sr. Darcy apenas, entrou na sala. Ele pareceu igualmente surpreendido por a encontrar só e desculpou-se pela intrusão, dizendo ter pensado encontrar todas as senhoras em casa. Sentaram-se, então, e após ela se ter delicadamente informado sobre as moradoras de Rosings, pareciam ir cair num silêncio total. Era, pois, absolutamente necessário introduzir qualquer assunto, e, nessa emergência, Elizabeth, lembrando-se da última vez em que o vira no Hertford Circo, curiosa de saber o que ele diria para justificar a sua súbita partida, observou, com que precipitação deixaram todos Netherfield em novembro passado, Sr. Darcy. Deve ter sido uma surpresa muito agradável para o Sr. Bingley revê-los a todos tão cedo, pois, se não me engano, ele partira no dia anterior. Ele e as irmãs encontravam-se bem, espero, desde a última vez que os viu em Londres, perfeitamente, obrigado. Elizabeth compreendeu que não receberia outra resposta, e, após uma curta pausa, acrescentou, pelo que me foi dado entender, o Sr. Bingley não faz tenção de voltar a Netherfield, nunca o ouvi dizer tal coisa, mas é provável que daqui para o futuro ele lhe dedique menos tempo. Ele tem muitos amigos e está numa idade em que os amigos e os compromissos aumentam continuamente. Se ele tenciona passar tão pouco tempo em Netherfield, seria preferível para a vizinhança que ele desistisse inteiramente do lugar, pois, nessa altura, instalar-se-ia ali outra família. Contudo, talvez o Sr. Bingley tenha tomado pensando menos na conveniência dos vizinhos do que na sua própria, e, nesse caso, não teremos mais do que aguardar que ele, baseado nesse mesmo princípio, a conserve ou desista dela. Não me surpreenderia que ele optasse pela desistência, mal se lhe oferecesse uma oportunidade vantajosa, respondeu Darcy. Elizabeth nada acrescentou. Receava continuar falando do amigo dele, e, como nada mais tinha para lhe dizer, resolveu deixar ao cargo dele a tarefa de encontrar um novo assunto. Ele compreendeu-a e logo começou: esta casa parece muito acolhedora, Lady Catherine, creio. Eu, reformou-a bastante com a vinda do Sr. Collins para Oxford, creio que sim, e estou certa de que ela não poderia ter dispensado a sua bondade a uma pessoa mais reconhecida. O Sr. Collins parece ter tido muita sorte com a esposa que escolheu, com efeito. Os seus parentes têm motivos para satisfação, pois ele encontrou uma das poucas mulheres sensatas que alguma vez o teriam aceite, e, aceitando, o teriam feito feliz. A minha amiga é muito compreensiva, e, embora não considere o seu casamento com o Sr. Collins um dos seus atos mais ajuizados, reconheço que ela parece perfeitamente feliz, e, considerando as coisas sob o ponto de vista da prudência, ela realizou, de fato, o casamento ideal. Deve ser muito agradável para ela ter a sua casa a uma distância relativamente pequena da dos seus pais e amigos. Uma distância pequena, diz o senhor. São perto de 50 milhas, e o que são 50 milhas numa boa estrada? Pouco mais do que meio dia de viagem. Sim, considero uma distância bastante viável. Nunca me lembraria de considerar a distância como uma das vantagens do casamento, exclamou Elizabeth. Jamais teria dito que a Sra. Collins se encontra instalada, abre aspas, perto, fecha aspas, da Sua família é uma prova da sua afeição pelo Hertford City. Qualquer lugar que não se encontre nas proximidades de Longbourn lhe deve parecer longínquo. Enquanto falava, havia nele uma espécie de sorriso que Elizabeth julgou compreender. Ele devia supor que ela estava a pensar em Janeline Netherfield e enrubesceu ao responder-lhe, não quis com isso dizer que uma mulher não deva morar um pouco longe da família. Longe ou perto, ambos são relativos e dependem de várias circunstâncias. Quando existem meios e as despesas da viagem são de pouca monta, a distância não oferece inconveniente. Mas não é este o caso. O Sr. e a Sra. Collins usufruem de um rendimento que lhes permitirá uma viagem confortável, embora não frequente, e estou persuadida de que a minha amiga só se consideraria, abre aspas, perto, fecha aspas, da família e se encontrasse a metade da distância que realmente se encontra. O Sr. Darcy aproximou um pouco a sua cadeira e disse, mas a menina não pode alimentar em si sentimento tão bairrista. Não poderá viver sempre em Longbourn. Elizabeth olhou, surpreendida. O Sr. Darcy pareceu mudar de ideia, recuou a cadeira, pegou no jornal que se encontrava em cima da mesa e, relanceando, disse num tom de voz mais frio. Agrada-lhe o quente? Seguiu-se um curto diálogo sobre o condado, calmo e conciso de ambas as partes, que a chegada de Charlotte e de sua irmã, um pouco depois, veio interromper. O tête-à-tête pareceu surpreendê-las. O Sr. Darcy contou-lhes o engano que ocasionara a intrusão e, após ter permanecido sentado mais alguns minutos num silêncio quase absoluto, foi-se embora. Que quererá isto dizer? Disse Charlotte, após ele ter partido. Minha querida Eliza, ele está de certo apaixonado por ti, ou nunca nos teria visitado com tão sem cerimônia. Mas, quando Elizabeth lhes contou do seu silêncio, a ideia pareceu menos plausível, mesmo para Charlotte, que a desejava, e, após várias conjecturas, elas concluíram finalmente que a visita se devia apenas à dificuldade de encontrar qualquer outra coisa em que se ocupar, o que não era de estranhar para a época do ano. Todos os desportos ao ar livre estavam fora de questão. Dentro de casa havia a Lady Catherine, livros e uma mesa de bilhar, o que nunca entreteria um homem por muito tempo, e, ou porque o presbitério se encontrava tão próximo, ou porque o passeio até lá era agradável, ou ainda porque os seus moradores os interessavam de certo modo, o fato é que os dois primos se sentiam tentados a percorrer aquela distância quase todas as manhãs. Chegavam a horas variadas, por vezes juntos, outras vezes separados, e de vez em quando acompanhados pela tia. Tornava-se evidente a todos que o coronel Fitzwilliam vinha. Porque se sentia bem na companhia dos moradores de Unsford, facto esse que por si só abonava em seu favor, e a satisfação que Elizabeth experimentava ao vê-lo, bem como aquela com a qual recebia a sua evidente admiração, lembrava-lhe o seu antigo favorito George Wickham, e, embora, ao compará-los, visse que havia menos doçura cativante nas maneiras do coronel Fitzwilliam, acreditava que dos dois fosse ele o mais bem formado. Mas por que viria o Sr. Darcy com tanta frequência ao presbitério era mais difícil de compreender. Não seria, de certo, pelo prazer da companhia, pois ele permanecia a maior parte do tempo calado, por vezes durante 10 minutos seguidos, e, quando falava, parecia fazê-lo mais por obrigação do que por prazer. Raramente se animava. A Sra. Collins não sabia o que fazer com ele. O coronel Fitzwilliam costumava troçar do ar sorumbático do primo, o que provava que numa situação normal ele não se comportaria assim, e como ela gostaria de ver nessa mudança o efeito do amor e como objeto desse amor a sua amiga Elisa, Charlotte dispôs-se seriamente a procurar a causa de tal atitude. Observava sempre que o encontrava em Rosings, ou quando ele visitava Oxford, mas sem grande sucesso. Ele olhava, de fato, bastante para sua amiga, mas era duvidosa a expressão daquele olhar. Era um olhar sério, fixo, mas Charlotte não estava certa de que se tratasse de um olhar admirativo, parecendo-lhe por vezes não passar de distração. Uma ou duas vezes sugerira a Elizabeth a possibilidade de o Sr. Darcy se achar interessado por ela, mas esta ria-se. Sempre de semelhante ideia, e a Sra. Collins achou mais prudente guardar para si as suas suspeitas e não despertar esperanças que pudessem acabar em desapontamento, pois, na sua opinião, toda a relutância da amiga se desvaneceria no momento em que o supusesse em seu poder. Nos planos que, fruto da sua afeição, arquitetava para Elizabeth, por vezes imaginava casando-se com o coronel Fitzwilliam. Ele era, sem comparação, o mais simpático, admirava, sem dúvida, e a sua situação na vida era de destaque, mas, a contrabalançar tais vantagens, enquanto o Sr. Darcy tinha considerável influência na igreja, o seu primo não tinha nenhuma. Capítulo 33. Mais de uma vez, durante os seus passeios pelo parque, Elizabeth teve a surpresa de se encontrar com o Sr. Darcy. Ela sentia a perversidade do acaso, que o trazia onde ninguém mais costumava aparecer, e, para impedir que tal incidente voltasse a ocorrer, ela teve o cuidado de desde logo informar de que aquele era o seu passeio favorito. Achou muito estranho, portanto, que o acaso se repetisse segunda vez, e até terceira. Parecia o efeito de uma vontade maléfica, ou então de uma voluntária mortificação, pois nessas ocasiões o Sr. Darcy não se limitava a balbuciar simples perguntas de cortesia e, após embaraçada pausa, afastar-se, como retrocedia na direção tomada e acompanhava. Ele pouco falava e Elizabeth não se dava ao trabalho de escutá-lo. Com muita atenção, mas da terceira vez ele fez-lhe perguntas estranhas e desconexas sobre o prazer de estar em Oxford, o gosto que ela parecia encontrar naqueles passeios solitários e a opinião dela sobre a felicidade do casal Collins, e, quando falavam em Rosings e no facto de ela não compreender muito bem o espírito naquela casa, ele parecia dar a entender que quando ela voltasse ao quente ela residiria ali também. As palavras empregues por ele pareciam não admitir outra interpretação. Estaria ele a pensar no coronel Fitzwilliam? Elizabeth supôs que, se acaso se tratasse de uma indireta, seria esse o sentido mais provável. Ficou um pouco perturbada e deu graças a Deus por naquele momento se encontrarem próximo do portão do presbitério. Certo dia em que Elizabeth, no seu passeio habitual, se encontrava relendo a última carta de Jane, especialmente determinado trecho em que Jane se mostrava mais deprimida, viu, ao levantar os olhos, que se encontrava diante do coronel Fitzwilliam, e não do Sr. Darcy, como ela tinha suposto. Guardando imediatamente a carta e forçando um sorriso, disse, ainda nunca o tinha visto por estes lados. Estava dando a volta ao parque, replicou ele, como geralmente faço todos os anos, e tencionava encerrá-la com uma visita ao presbitério. Tenciona continuar? Não, eu ia, a voltar. E, dizendo isto, ela tomou a direção oposta e juntos tomaram o caminho do presbitério. Está mesmo decidido a deixar o quente no sábado? Perguntou-lhe Elizabeth. Sim, a menos que Darcy torne a adiar a partida. mas estou ao seu inteiro dispor e ele que decida como bem entender. E é caso não seja do seu inteiro agrado o programa, terá sempre, pelo menos, o maior prazer em exercer a faculdade de escolha. Não conheço ninguém que pareça ter tanto prazer em fazer as suas vontades como o senhor Darcy. Tem razão, ele gosta bastante de fazer o que quer, replicou o coronel Fitzwilliam, como todos nós, aliás. Só que ele tem meios para se dar a tal luxo, pois ele é rico e os outros, na sua maioria, são pobres. Falo com sinceridade. Na minha qualidade de filho mais novo, como sabe, tenho de estar preparado para o sacrifício e a obediência. Na minha opinião, o filho mais novo de um nobre nunca se familiarizará demais com tais aspectos da vida. Diga-me, seriamente, que sabe o senhor a respeito de sacrifício e obediência? Quando foi o senhor